Londres, São Londres, 7, linha direita, taxi via Alfa, Juliette, remota 1-3. 192, autorizado para Serra Brava, meu Foxtrot, eu venho no 17, nível de voo 370. Saída Puca, Jamara Caju, primeira curva à esquerda, decolando da pista no zero. Transponder 5433, controle Salvador, 120, décima 8. Correto, voo 192, no portão 8, chama pronto. Oi, Salvador. Muito bom dia, o voo 925, tá no gate número 300, tá bom, altura e na sua vitória. Voo 9025, aguarde qual tempo. Eu 508, me autorizado direto Itaque, após Itaque, vou estar vindo com 366. Itaque, depois 366, 508. 09035, cópia. Passou para cópia, 9035. Autorizado para Terra Brava, Vitor Tango, Rio Pelo 44, nível de voo 400. Saída São João 1, Serra Alfa, Novembro e Vitorosca 1, transição Dóquio. Primeira curva direita, decolando da pista 1-0. Transponde 5434, controle Salvador 1-0, décima 8. Alto, nossa, vitória finada do voo 44. Saída São transição Dóquio, nível 400. Na banda 1-0, por lá direito, transponde 5434 e controle 1-0-8. Ou 9025. 9025, ATJ correto, chama para o portão 3. 46, deixa para 2500, autorizado direto para a Vitor 366, ajuste na 017, autorizado para o segmento MS, com isso, da 10, é estabilizado. Desce para 2500, na proa do Serra Vitor 366, ajustado no 017, autorizado o WISC, dá 10, reporte estabilizado 5086. Então, desvio à esquerda, magnética 030, por aproximadamente 8 milhas. Informações na nossa aproximação. Excelente, ajuste 5086, livre desvio, após desvio, vou entrar a Vitor 366, reporte passando. Após desvio, explode o Serra Vitor 366, reportará no 366, 5086. Vai passar o 366-5086. Avião 5086, sim. O teste 9-2-6-6-6, que dá a posição 90, chama o teu Salvador, frequência 1-1-8-3-9-5. Chama a Torre Salvador, 1-8-9-5, azul 5-0-8-6, é grato, uma boa noite. Boa noite, companheiro. Obrigado, bom descanso. Salvador, 5-0-8-6, está passando 3-6-6. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando a 9902. Ponte 09, horário de troca. 9925, autorizado na MSX de Canadá. Avião até 90, ou 902. Azul 5086, solo 53, táxi via Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62 Romeu. Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62 Romeu, 503. Gol 9025, decolagem autorizada, pista 0, vento variável 029. Autorizado, decolagem. Gol 025, decolador 55, controle Salvador 120, destino 8. 208, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 9025, Salvador, cruza 1700. Gol 9025, contato a banda decolagem via saída São João, submantendo em João 400. Via São João, a seção 400, gol. 9025. Gol 992, decolagem autorizada, pistão 0, vento variável 039. Decolagem, gol 992. 1892, bom dia. Chegada a Bomé de 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1097. 050, começo 17, continuidade vai estar. Autorizado, direto e táxi. Direto e táxi, 1892. 08, muito obrigado, boa semana, querida. Bom trabalho. Uhum. Patrulha Brasil, bom dia, com 1192, decolado, cruza 1300 na Pocahontas, foi escuta. 1192, bom dia, contato radar na decolagem, via sair da Pocahontas, sempre mantém o nível de voo 370. Check, via Pocahontas, 370, 1192. Gol 9025, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 125, decimal 1, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Alaska International. Alaska. Está fazendo pressão, 1192. 1192, chama o centro Recife, frequência 122, sinal 85, alterna 125, sinal 45. 1192, autorizado o procedimento LSX3, repassando 0, repassa habilitado. Descendo para 2000, mantendo o desvio, repassa na prova de zona, está autorizado o procedimento, 982. Bom dia, 3520, autorização para João Pessoa, na ponte 02. Autorizado, João Pessoa, via retrocom de voo, nível 370. Decola pistão 0, pode decolagem curva esquerda. Perfeito aí da Pucajão a Aracaju. Assim, transponde 5444, controle Salvador 120.8. 3520, autorizado para João Pessoa, 370, via 317, decola com curva esquerda na Pucajão, Aracaju, 5444, 208, é o controle da 3520. Correto, 3520, chama pronto. Chama ali, 3520. Agora, Tona, OLS, para o 14198, na 2. Oi, na 8, na 2, estacionamento 3 5 2 0. Está autorizado, portando isso, chame o importante. Fora, fora o máximo 3 5 2 0. Oi, Salvador, gol no 8 na 2, vai passar o Índia Serra, uma milha, baixa a casa e joga a pista. Gente, gol no 8 na 2, aí está autorizado, pouso. Vento variável 039. Realizado o pouso na Jaguar, gol no 8 ou no 2. Bom dia, minha chegada por meio de 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste no 097. Momento 1080, via 097, está 3816. Bom, no 8 na 2, seu solo 3 na 5, 0 0 Fox, mantenha-me escuta, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, mantenha-me escuta, no 8 na 2. para táxi da 3520, 166 Bordo, Maceió, 12h40. A direita chama pronto no ponto de espera. Tá, 3520, 17, ajuste. 530. Então vai, durante o táxi, tanto em outro meio. Thank you. economia desse aparador de hotel sem restrições, existe na zona 17, autorizado o final do procedimento e ele é satisfeito. A pistola 0 é passabilizada. 2000 sem restrições, reportará estabilizado o eletrocentro 3890. Preciso 2 horas, autorizado direto para a casa.